Ouça agora na Antena Web Antena News. A seguir, não perca mais uma edição de História e Geografia. Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Antena News de 2012. Os aumentos chegaram. Logo no primeiro dia do ano, aumentaram água, luz, gás, o setor da alimentação e o da restauração e mesmo as taxas moderadoras. Já os transportes só sobem em fevereiro. Mais de 50% dos hospitais públicos estão em falência técnica. Quem o disse foi o próprio Ministro da Saúde. O Dakar começou ontem e na primeira etapa já houve uma baixa. Morreu o motar Jorge Martínez Boero. Todas as segundas-feiras, a Antena Web proporciona-lhe 15 minutos de pura cultura. Um programa rico de informação acerca do Brasil, em especial sobre o Rio de Janeiro. Sem dúvida, um programa a não perder. História e Geografia, na voz de Joaquim Cardoso, todas as segundas-feiras, das 8h15 às 8h30 da noite, na Antena Web. Os aumentos na alimentação e na restauração já estão em vigor. Alguns comerciantes preferem mesmo suportar os aumentos para não perder clientes. Mesmo assim, muita gente já faz contas e pretende rever velhos hábitos de consumo. Beber café, por exemplo, pode diminuir bastante. Na restauração, a associação deste setor já disse que 120 mil pessoas têm o emprego em risco, porque muitos restaurantes serão forçados a fechar portas. A água, a eletricidade e o gás também já sofreram os aumentos de início de ano. As taxas moderadoras já aumentaram também logo no primeiro dia do ano. Em alguns casos, os preços subiram para o dobro. A maioria dos utentes não concorda com os novos preços, mas paga sem contestação. Os transportes vão aumentar, mas só em fevereiro. No mínimo, os preços vão subir 3,1%, o valor da inflação prevista para este ano. Os utentes não concordam com estes novos aumentos e lembram que no ano passado os passes da Carris e do Metro aumentaram um total de 15%. As portagens também subiram. Em média, aumentaram 4%, o valor de referência da taxa de inflação. O tabaco também está mais caro, 4,6%. As marcas mais caras vão sofrer um aumento de 40 cêntimos no maço de tabaco. Os fumadores dizem que esta é uma excelente razão para deixar de fumar. A greve de ontem dos maquinistas da CP acabou hoje à meia-noite, mas esta manhã ainda se sentiam os efeitos da paralisação. Dos 773 comboios previstos, só cerca de 100 circularam, cumprindo apenas os serviços mínimos. Na origem desta paralisação estão os processos disciplinares instaurados aos maquinistas que não cumpriram os serviços mínimos nas restantes paralisações. 7 pessoas morreram e 14 ficaram feridas com gravidade. Houve 496 acidentes. Este é o balanço da Operação Ano Novo da GNR, que termina amanhã. Houve menos acidentes, mas mais feridos graves e mais mortos do que no ano passado. Mais de 50% dos hospitais públicos estão em falência técnica. O ministro da Saúde, Paulo Macedo, diz que as medidas que foram tomadas no setor da saúde são todas necessárias para que o Serviço Nacional de Saúde continue a existir. As pensões mínimas aumentaram 7 euros por mês. O valor de 247 euros será agora acrescido de 7 euros. Os idosos ficaram surpreendidos com este aumento porque esperavam um corte nas pensões. Para fazer face a este aumento serão usados os 70 milhões de euros retirados ao rendimento social de inserção. A partir de fevereiro, o vencedor do primeiro prémio do Euromilhões ganha no máximo 190 milhões de euros. Se ninguém acertar nos números, este valor é atribuído ao vencedor do segundo prémio. O Presidente da República alertou na mensagem de Ano Novo que a situação social pode ficar insustentável se não houver crescimento da economia e do emprego. Aníbal Cavaco Silva aconselha a que exista um diálogo frutuoso com os parceiros sociais, porque diz que não há razão para divisão, mas sim para união entre os principais responsáveis governativos de forma a combater a crise. O Presidente da República alertou ainda que o país se endividou muito para além do que seria tolerável e agora esta crise torna-se numa oportunidade de Portugal se repensar enquanto país. Os principais partidos políticos portugueses concordam com as palavras de Ano Novo de Cavaco Silva, embora Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda digam que Cavaco Silva é um homem comprometido e com responsabilidades na situação em que o país se encontra. Em 2012, a lei laboral entra em vigor. Os despedimentos individuais serão mais facilitados e as indemnizações serão mais baixas. Além disso, os trabalhadores terão que trabalhar mais meia hora por dia, tempo esse que depois poderá reverter em folgas ou feriados. O Sporting joga hoje com o Rio Ave. Ismailov, Matias Fernandes e Elias voltaram aos convocados e Domingos Paciência já fez saber que não vai poupar jogadores. Esta partida conta para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O jogo começa às 20h45 e será arbitrado por Cosme Machado. O Benfica joga amanhã contra o Guimarães, também para a Taça da Liga. Jorge Jesus já disse que a equipa vai jogar para defender o título que pertence ao clube encarnado. Jorge Martínez Boero morreu ontem na primeira etapa do Dakar, que ligou Mar del Plata a Santa Rosa de la Pampa, na Argentina. O motar argentino despistou-se e sofreu um ataque cardíaco, que lhe foi fatal. Dos portugueses, Rubén Faria ficou no 8º lugar e é até agora o melhor motar na competição. Este foi o Antena News, de seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.